Gira em torno, correto? Sim, por quê? Então, mano, a história não gira em torno do Guts. Na verdade, a história não gira em torno de ninguém. A história se gira em torno do universo que todo mundo se fode. É, exatamente. A história meio que gira em torno do universo e o Guts meio que tá lá. É tipo, o Guts, ele é o cara que a gente vê se fudendo. Tem um monte de gente se fudendo que a gente vê off-screen. A gente não vê porque tá off-screen, mas a gente foca no Então, Guts. mano, Eu só queria falar uma coisa. Eu falei que no cast de Berserk, quando a gente fosse fazer um cast de hentai, a gente ia falar sobre Berserk. Vocês não me decepcionaram. Olá, e sejam bem-vindos a Fracassados de Porão. Eu sou o Araújo e Emergency é o Metal Gear dos Rentais. Eu sou o Dr. Rutinho e eu chorei vendo a Kiba Girls. Bom, eu sou o Hatok e eu chuparia com tesão o membro da presidente do Futabu. Sim, porque como a gente já tinha falado no cast Berserk, a gente ia fazer um cast sobre Hentai. Agora, vê se o seu podcast favorito tem um cast sobre Hentai. Não! A gente já está ganhando! Cara, o seu podcast preferido tem pessoas que falam sobre Berserk no podcast sobre Hentai. Não! A gente já tá perdendo! Cara, eu tô imaginando agora o cara que ouve no podcast ouvindo essa frase. Nerdcast no seu cu! Matando robôs gigantes é o caralho! Envia o quase meia-noite no seu toba! Vai jogar RPG no quinto dos infernos, cara! Meu Deus! Vamos lá, quando mandarem um e-mail pra gente, muito obrigado, primeiramente! Sério, a gente deve ser o único podcast da podosfera que tem um episódio sobre Hentai. Eu já falei que eu vou criar uma conta fake e mandar um e-mail pra gente. Só pra gente ter alguma coisa pra ler. Cara, qualquer coisa eu abro a minha caixa de e-mail do Gmail. Pode ser, abre aí, pô. Mostra pra nós realmente seu pênis de várias línguas diferentes. Não vejo novo desenho da Shea, então. Quê? Não vejo novo desenho da Shea. Oh, meu Deus, a gente pode não falar sobre o novo desenho da Shea? Eu vejo Shea Universo, cara. Gente, vamos lá. Vamos abrir. Eu não vou falar, vamos abrir um parêntese, porque esse podcast é um parêntese gigante. Mas sério, é a mesma coisa com o novo Thundercats. Você vai assistir? Não. Então para de reclamar. Eu vejo Steve Universo. Você não é o público-alvo! Para de reclamar! Cara, isso de público-alvo é bullshit pra mim, mas tudo bem. Eu, tá, Gabriel, você reclama do Pocoyo? Não! Sabe por quê? Porque tu não é o público-alvo! Ele não foi feito pra te agradar! Mas Pocoyo é legal! Pocoyo é legal, cara! Viu esse episódio mó divertido! Você já procurou o hentai da elefante rosa do Pocoyo? Eu não vou dizer que eu não procurei a de Pocoyo, tá? Cara, eu vou entrar no Rute 34 agora, velho! E começou bem o podcast sobre Hentai. Lembrando, se você quer o link de qualquer coisa do qual a gente falou no podcast, só mandou um e-mail pra gente. É. Alguma dificuldade você tem que ter na vida. É só mandar um e-mail, poxa. A gente tá carente, manda aí. É, vamos lá, Gui. Que tipo, a gente teoricamente ainda tá na introdução. Eu pesquisei Pocoyo no Rio 34 e tem uma imagem. Ainda tem gente que acha que Life is Strange é bom. Isso nem é bait, Life is Strange não é bom, tá? Se você gosta de Life is Strange, você tem um sério problema. Que é gosto ruim. Cara, Cara, eu tenho o mínimo interesse no Doctor Spirit, que é aquele spin-off deles, é bom? Eu não sei, eu não vi. Eu preciso de 4 de Christian Hulk. É o quê? Nada, indiferente. Vamos voltar pro foco do podcast. Qual o foco? A gente vai decidir. Ok, a gente pode começar do começo? A gente já coincidiu no nosso podcast que sim, existe hentai do Pocoyó. Sim. Dado esse fato, vocês sabem da onde surgiu o hentai? Sim, vocês devem saber, porque é um fato bem conhecido, na verdade. Ah, eu sei. É o filme do Osamu Tezuka da Cleópatra. Não. É, ponto de uma lei que eles criaram no Japão. Não. Que proibia pornografia. Aí gente, vai antes disso. Oi? Ah, certo, tinha arte pornográfica no Japão medieval, feudal, que é pra educação sexual das crianças e dos jovens no geral. Querido, na verdade era muito mais focado pra questão da educação sexual de casais após o casamento. Era tipo como um livrinho do que vai rolar a partir de agora. É um Kama Sutra? Mais ou menos isso, só que é mais ou menos isso. É Kama Sutra, é tipo, é o guia do profissional. É tipo, ok, você sabe o básico, então segue pra isso aqui, ó. O artigo que eu li. Mano, e é incrível como, tipo, se você voltar. Não, pera aí, desculpa, eu tô falando em cima do rato, que pode falar. O artigo que eu li falava que era adicionado pra jovens noivos, cara. Porque é algo do básico. Tipo, como engravidar sua esposa? Como engravidar sua esposa novamente? Cara, e é interessante porque, tipo, quando você volta até onde dá pra voltar, você vê que desde lá tinha hentai com tentáculo. Caralho, é sério? É. Não sabia, não. Tem uma ilustração dessa época que é uma mina sendo comida por um pombo. Mas é fácil, cara. Olha, se você é uma mulher, você tá assim de boas andando na costa, você vê a porra de um pombo segurando num tronco de árvore todo murcho, cheio de água salgada lá. É claro que você vai pensar. Caralho. O que aconteceria se eu colocasse isso na minha buceta? Eu pensei que era só homem que tinha esse tipo de pensamento. Que é tipo, pô, e se eu botar o pau nisso? Homem. Não, pior que a gente que é homem, só tem isso quando tá, tipo, na puberdade. Passa puberdade. Não, Gabriel, desculpa. Cara, não. Não. Tipo, Zeus tá te contrariando agora. Eu tive aquele lance de puberdade precoce, sabe? Não! Não comenta isso, cara. Não, cara, relaxa. Você é mais gente pedófilo, velho. Vamos caçar a gente. Eu sou pedófilo. Relaxa. É só que eu nunca tive chance de fazer nada. É porque, tipo, normalmente a puberdade masculina começa nos 11 a 12 anos, certo? Ah, certo. A minha começou com uns 10, 10 e meio. Então, tipo, geralmente chamado de puberdade precoce. E você amadurece sexualmente muito mais rápido. Não, mas depende do quanto de hormônio você comeu, né? Eu comi hormônio, cara? É, tipo... Comi hormônio? Não, é tipo, tem um monte de comida de mercado que tem hormônio. Tipo, por exemplo, carne processada é cheia de hormônio. Não é tão relacionado a isso, mas... Olha, não ligando ao fato, mas ligando ao fato, a pessoa que não comentaremos o nome porque eu não quero ser processado, que gerou polêmica porque copiou uns vídeos... Ela tinha problema que ela não tinha peito, e ela teve que tomar o hormônio de leite pra crescer peito. Sim, mas eu tô falando que não necessariamente quer dizer que você tá comendo hormônio. E não me pergunte por que eu sei disso. E você teve, tipo, puberdade precoce. Não, cara, tipo, pode ser genética e tudo mais. Na minha família, é normal isso acontecer. Normalmente o pessoal tem evolução sexual muito mais rápida do que normal. É, tá tipo... explicado por que um tio seu comeu uma prima sua. Ele tá falando daquela história lá de que seus pais são. As gente é só mãe e seu pai, mas são produto de semente. São dois primos, não são um tio e prima. Tio e prima ia ser foda. Tio e prima dava um enredo de hentai, velho. É, mas voltando, gente, tio e prima é tipo pai e filho, só que visto de perspectiva diferente. Então, basicamente, cara, minha puberdade é ter acabado com uns 15 a 16 anos. Que, tipo, desde lá não vejo diferenças no meu corpo. E meu pai tem espinhas e tudo mais. Então, cara, acabou a puberdade, eu continuo na mesma afloramento sexual de sempre. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu continuo falando, caralho, como ainda não comi uma golfinha. Ainda assim, cara, tipo, é muito mais provável. É porque quando acontecer, a golfinha vai te comer. Não, mas ainda assim, cara, é muito mais provável que o. Tipo, digamos que o cara. Digamos que um cara tenha esse pensamento, tipo, você vê um buraco no chão e pensa, você viaja meu pau lá. Se tiver... Você sabe que tem o conto do Marcelinho que é literalmente isso, né? Não, é não, inclusive, é o melhor conto do Marcelinho. Puta que pariu. O cara transa com o sofá, transa com a casa e o Luar deixa ele excitado. Mano, caralho. Parece um rato. Gabriel, não, deixa eu falar um bagulho simples, cara. O que acontece? Se você é virgem, é tranquilo. Se você ali, tipo, aflorar seus sentimentos sexuais, digamos assim, com qualquer masturbação, com qualquer pornografia que você vê pela internet, fácil, né? Não, mas meu ponto é assim, calma. Mas se você já deu uma vez, cara, só uma mesmo, aí você tem um problema. Porque você quer repetir. Então, tipo, coisas comuns não te satisfazem mais. Não, mas isso não... Beleza, qual foi a namorada que você forçou a vestir de Papai Noel? Então, a pior coisa, não é o moleque na puberdade, é o moleque... pós-virgem, é um moleque que só deu uma e tipo, nunca mais ninguém quis achar ele na vida. Não, mas não é o meu ponto. Meu ponto é o seguinte, tipo, se um cara, ele vê um buraco no chão e faz esse pensamento, tipo, e se eu fiasse meu pau lá? É muito provável que se tiver na puberdade, ele vá realmente botar o pau lá do que se ele simplesmente for um adulto que pensar, né, eu acho que não vale a pena. Cara, alguém pensou isso e nasceu Gaia. Alguém pensou isso e desenhou, então eu sou mais grato a esse cara. É, puta que pariu. Acho que a Earth Chan nasceu assim, cara. E se eu botasse meu pau nessa areia? Pronto. Não, e se eu colocasse meu pau nesse planeta? Não, segundo o Shadman. Segundo o Shadman, a mãe da Earth Chan é uma MILF universal. A gente tinha que ter o Evangelho segundo o Shadman, cara. Gênesis segundo o Shadman. Na boa, se ele publicasse algo assim, eu compraria. Gente, baixar hentai.net. Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o hentai? Cara, não sei. Sinceramente, essa memória na minha cabeça tá perdida, cara. Porque eu sei que eu já tinha pesquisado hentai de Naruto. Eu tenho certeza disso. Só que eu tenho certeza que teve alguma coisa antes disso, cara. Cara, eu não tenho certeza. Ah, eu já lembrei. pode falar. Caraca, primeira vez, tava eu e meu primo numa lan house. Ai, essa história vai ser boa. Não, essa história é muito suave mesmo. Então, tipo, tava nós dois vendo um vídeo sobre Dragon Ball. Aí o que acontece, cara? Não, peraí, que ano foi isso? Que vídeo sobre Dragon Ball era esse? 2009 ou 2008. Antes da época de canais de análise. A gente não tava vendo vídeo sobre Dragon Ball, a gente tava vendo Dragon Ball, na verdade. A gente tava vendo a luta do Buu contra o Goku Super Saiyajin 3. Enfim. A gente tava vendo isso e apareceu assim do lado, tipo, cena censurada de Dragon Ball. É algo do tipo assim, cara. A partir disso... eu voltei pra casa, meu primo tinha comentado um bagulho sobre, não, cara, existe um bagulho chamado hentai e tudo mais. Eu, tipo, fui no computador, falei, porra, sério isso daqui. Aí eu pesquisei pornô de Dragon Ball, alguma merda assim, mano. E eu acho o cara que já sabia isso, a palavra pornô, parabéns. Caralho. Aí, tipo, vi uns bagulhos, caralho, mano. Aí, tipo, lembrei do meu primo falando hentai, eu falei, cara. Dessa pesquisada aqui. Aí, mano, eu precisei hentai de Naruto a primeira vez. E, mano, foi um universo se expandindo pra mim. Aí teve tipo aquela. Aí teve tipo aquele tipo de. Aquelas viagens. Quando o cara descobre o centro do universo. Aí, é o último demônio no Lotus. Mas eu vou continuar. Deixa eu terminar de contar minha história porque ela é interessante. Aí, cara, eu não sei se vocês lembram, mas tinha o site da Project. O site que o Araújo odeia com todas as forças possíveis? Não, eu odeio o da Punch. Eu odeio a Punch. O que que tem a Punch? É a fansub. Não, mas o que tem a que você odeia? Ele chupa pintos. Aí ele começa a inventar umas viadagens assim. Ok, mas continua a história. Depois eu chupar pintos e eu ter viadagens não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele, vamos dizer, ele é letistinha, babaca. É isso. Ok, então... Devia ter uma lei. Se eu criar um país algum dia, vai ser assim, não. Devia ter uma lei. É, se você é elitista, babaquinha, você está totalmente proibido de ver anime legendado. Já que você é tão elitista assim, aprende japonês e vê se legenda, filha da puta. Mas voltando. O site da Project tinha várias subdivisões, que é tipo... Project One Piece, Project Naruto, Project... Ah, era uma subdivisão pra cada anime que eles faziam. Até hoje eles têm. É, mas antes era pra menos coisa. Tinha aquele anime de culinária lá também, que é um shounen. Eu não lembro o nome. Shogun Geek no Soma. Não, porra. Shogun Geek no Soma é bom, ele é recente. Isso aí é em 2009, 2010. Ah, não faço a menor ideia, cara. Anime é de luta e culinária, cara. Eu não lembro também. É aquele de pão? Aquele dos pães? Não é competição aquele. Foda-se, esse não é o tema. Mas, voltando. Aí, tipo, lá tinha um bagulho do Naruto, aí tinha Hentai Project, mano. Na hora que eu vi isso, caraca, eu enlouqueci, cara. Eu entrava todo dia lá e, tipo, eu nem abri os Hentais, eu ficava só vendo as capas, cara. Meu Deus. Caralho. É um fastidio, assim, surreal. Mas quando você foi abrir o Hentai mesmo? Assistir um inteiro? Cara, um mês depois. Cara. Mas aí, cara, eu lotei meu HD de Hentai. Nossa, tinha tanto Hentai, caralho, mano. Eu até aprendi a editar, velho. E trabalhei um tempo como editor de Hentai. Meu Deus. Tinha um site que chamava... Não sei se ele existe ainda, é Brasil Hentai. Cara, deve existir. Deixa eu ver se existe. Ah, não, existe. Isso aqui mudou. Tipo, antes era um site bem mais cagadinho. Agora tá bem mais bem feito, mas ainda é uma bosta. É, cara, eu editava pela... Eu tinha 11 anos fazendo edição de hentai. Você legendava os hentai? Não, eu editava. É porque quando você pega um hentai em japonês, você tem que apagar as falas em japonês, tipar as falas em português, organizar, fazer redraw, tirar um pouco de cena da censura. Ei, os caras dublavam hentai? Não, cara, é mangá, não é dublagem. Ah, tá, tá. Porra, se o Rato que tivesse trabalhado com fã dublagem de hentai, eu teria muito mais respeito por ele. Se você trabalhasse com fã dublagem de hentai, cara, eu colocaria isso no meu currículo, você pode ter certeza. Caralho. Porra, eu botaria no meu currículo, eu conheço um cara que fez fã dublagem de hentai. Não, mas voltando. Então, cara, eu fazia isso, eu até que pensei em entrar na Deep Web e ganhar uns bagulhos mais. Mais suspeitos, digamos assim. É, o Siberia tinha um fórum, cara, que é especializado em hentai vanilla. Tipo, é muito bizarro, porque você não encontrava esse tipo de fórum na Surface, cara. Você tinha que ir pra Deep Web pra encontrar algo normal. What the fuck? Mas... Chupa essa, Tecmundo. Mas, no geral, cara, eu vi... Tem um hentai que eu gosto dele até hoje. Que eu tenho certeza que eu vi ele com 11 ou 12 anos. Que é de uma... Tipo, no mundo onde existem vacas, você pode comprar elas normalmente, só que elas são garotas. Só que nenhuma das pessoas reconhece eles como garotas. Aí um cara dá, tipo, uma tiara pra... O maluco, ele coloca e ele começa a reconhecer a vaca como uma garota. Então é um anime sobre bestialidade disfarçado. Sim, cara. É uma zoofilia, assim, muito gostosa de se ver observar. Mas, sinceramente, cara, eu vi esse hentai, eu fiquei louco. Eu mantive ele salvo até 2014, 2015, quando eu troquei de HD. Pela primeira vez. Porque eu tinha um HD de 80 GB nessa época, e ele tinha uns 40 GB de... Beleza, essa história tá ficando muito longa e muito chata. Ah, cara, deixa, eu gosto de contar sobre o que... Ok, Gabriel. Ok. Eu não lembro direito se essa foi a primeira vez que eu vi um hentai. Mas a memória mais distante que eu tenho de ter visto o Hentai foi no primeiro site de pornografia que eu conheci, que foi o TV Bucetas. Ah! Olha, eu não vou te julgar. O primeiro site de pornografia que eu conheci. O primeiro site de pornografia que eu conheci foi o bucetasgostosas.com. O meu foi samba porno. Mas enfim. Porra, você começou no top tier! Meu Deus. Mano. O trabalho do samba pornô eu reconheço até hoje. Os malucos têm tudo por categoria. Cara, eles têm várias categorias e dá pra se separar. E dá pra ser... Mano, é um trabalho. Foi a primeira vez que eu vi um pornô Shebile, foi ali, mano. Começou muito bem. Porra, eu tava lidando com a base da base. Não, ok, pode continuar, Gabriel. De coisas diversificadas. Então, eu tava no site do Rebus, porque ele era bem mais básico do que ele é hoje, velho. Era bem mais primitivo na época. Aí eu tava lá, de boas, e tipo, era uma época bem, como eu falo, bem peculiar na minha vida, porque eu via pornô, mas eu me masturbava pra isso, eu simplesmente gostava de ver. É quando você começa a ver, cara, que tipo, você vê e você pensa, eu tinha que estar acontecendo alguma coisa? Tipo, é esse o tipo de entretenimento que as pessoas consomem? Beleza. Não, isso aí foi meio bosta. Mas isso foi qual época, cara? Qual data? Eu não lembro, cara. Acho que era quando eu tinha 9 anos. Tô lá pra 2008, 2009. Entendo, entendo. Pode continuar, pode continuar. Enfim. Aí um dia, eu decidi, mano, eu vou procurar pornô japonês, essa porra. Aí foi quando eu vi nas categorias, pra ver se tinha algum japonês, eu vi lá uma chamada hentai. Eu pensei, que porra é essa, velho? Eu cliquei, eu vi que era anime pornô. O primeiro que eu cliquei era o Buta Hime-sama, que não sei se vocês já viram. Por nome eu desconheço. Viu, cara? Nossa. Era um que, tipo, era uma cena específica desse aí, que era basicamente sobre uma princesa loira e que virou escrava sexual de um homem porco gigante que tinha uma outra mina dark skin com ela. Pô, isso é famoso. É, e é bom também. É, tem até aquele gif da mina lambendo do sorvete de creme. Lambendo do sorvete de creme. Ah, sim. É muito bom essa gif. Onde um homem porco gigante estupra a Loli. Não, esse é outro. Isso é outro. Não, pô, é o mesmo anime, tenho quase certeza disso. Não, tipo, a primeira cena é dessa da trissome da Dark Skin com a Loli um pouco gigante. E a segunda parte, pelo que eu vi, era um Shotacon com um menininho. Eu comecei a gostar muito de Shotacon de um tempo pra cá. Eu também, cara. Cara, Shotacon é a realização de um sonho. Cara, não, peraí. Eu sei exatamente porque o Rato começou a jogar, a gostar de Shotacon. Rato uma tá das conversas... Mano, eu não sei qual foi a primeira conversa que eu tive com ele. Mas eu lembro que uma das primeiras foi ele me mandando uma foto de um moleque que... dos moleques que tiveram morgia com a própria professora. E ele falando... Mano, eu nunca vou... A minha infância foi uma merda. Eu nunca vou ser tão feliz quanto esse moleque. E a pessoa fica nossa, cara. Porque, nossa, esse país não faz sentido. Uma das primeiras coisas que eu conversei contigo. Eu tenho certeza que eu mandei algo assim, cara. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. É tipo, o Shotacon, cara, eu acho que é o fetiche mais básico do mundo. Porque quando você tá... na fase de você desabrochar sexualmente, é quando você tá na puberdade e tal. Você percebe o quanto você perdeu oportunidades. É, você percebe que, tipo, caralho, você percebe que, tipo, o seu maior pedido naquele momento é que alguma mina joga. Mas aí você aprende duramente que você que tinha jogado em cima de alguma mina. Ah, não, mas tipo, eu vi um artigo que falava sobre por que homens gostaram de Shotacon. E era relacionado ao tamanho do pênis. O quê? Cara, então eu tô lendo o Shotacon errado. Não, é porque tipo... Ou o meu pênis é muito pequeno. É. As duas opções são válidas. É porque tipo, você começa a pensar que tá tudo bem ter um pênis pequeno. Mas tem outro artigo que é melhor ainda, que tipo, por que você gosta de lolis? Geralmente porque você teve uma experiência sexual frustrada na infância. What? Faz sentido, você discorda? Faz sentido, eu não tive nenhuma experiência sexual e essa é a minha maior frustração. Ah, meu Deus. Eu provavelmente já falei pra vocês, mas eu não falei no podcast. Eu já desmontei um grupo de Lolicon. What? Pera aí, eu nunca contei isso pra vocês. Não, você já montou um grupo de Lolicon. Não, eu desmontei. Não, se você dissesse que montou, seria mais plausível. Não, cara, foi tipo... Não é uma história longa. É basicamente, rolou um grupo de WhatsApp de um grupo de Lolicon. E, tipo, nesse grupo rolavam os hentai. E aí um dia rolou um tipo um ensaio fotográfico erótico de uma mina que tinha no máximo uns 12 anos. E... eu olhei pra aquilo e falei, mano, isso tá errado. Esse Pedro aí, esse cara aí morreu. Isso tá errado, cara, não apaguei. Esse cara, não. Não, tipo, eu apoio o negócio que, tipo, o Cicara... Não, calma. Não, peraí, deixa eu falar. Eu apoio a ideia de que, tipo, se o cara tá consumindo lolicon de hentai mesmo, ele não é necessariamente o pedófilo. Sim, mas agora... Você já tá errado. O quê? Você já tá errado, cara. Não, o cara não é necessariamente pedófilo, cara, porque, tipo, sinceramente... Não, a gente não tá no Minority Report, onde você pode prender as pessoas pela intenção. Ô, cara, tipo, não faz sentido. Olha, pensa comigo. Por que você acha que vegano come só sabor de carne? Não é porque ele tem dó dos animais e, tipo, ele pensa, pô, aquilo lá não. Ele queria muito estar comendo carne, cara. Ele odeia ser vegano. Você sabe que nem todo vegano é igual, né? Então essa questão que eu falo pra qualquer lá. Qualquer vegano que coma soja com sabor de carne quer comer carne. Você não come... Você não tem, tipo, uma experiência surreal de algo se você não deseja o real daquilo. Beleza, ele pode querer comer a carne, mas ele não tá comendo. Sim, mas não quer dizer que se na primeira oportunidade onde ele estiver sozinho com a carne e não tiver ninguém olhando... Não, cara. Se ele tá comendo soja sabor carne, ele tá realmente querendo sofrer. Não. Olha só, cara. Isso cara, repente vai... Não, deixa eu falar. Isso não garante que, tipo, o cara ele não tenha controle de si mesmo. Tipo, o cara tá comendo mangá lolicon. Ok, tá vendo desenhos. Isso machuca quem? Ninguém. Então, isso machuca quem? Ninguém. Aí só vai ser, tá errado no ponto que ele extrapolar isso pra vida real, velho. Não, isso eu concordo. Mas eu não tô falando pra você dizer que o cara não tem vontade de ir na coisa real. Eu disse que não necessariamente tem vontade. Ele muito. Olha o Araújo aí. Você acha que ele realmente já teve a coragem de pegar numa mina? Você já deu os status do WhatsApp dele durante o sábado à noite? Quem muito fala, pouco faz, velho. Você já viu os status do WhatsApp? Mano, você acha que a gente fala de muito... Mano, você acha que a gente fala de muito sexo daqui? Por quê? Porque a gente não faz. Cara, tá bom. Você pode ter essa dedução. Eu falo porque é o assunto que tem pra falar, pô. Falta, não tô. Acho que ficou meio sério, né? Eu tô dizendo, cara. Não, eu não tô falando assim. Tipo, quem quer o bagulho, não, quem vê aquilo não quer o real. Provavelmente quer. Exatamente. Não tem nada de errado com isso. Cada um com seus fetiches. Lá, enfim, lá. Só voltando à história, deixa eu terminar, porque vocês pararam ela do meio pro final. Tá. Corta okay, essa parte. Ficou muito séria pra um podcast nosso. Não, se fudeu. Tá, não, mas é que, tipo, aí rolou essas fotos desse ensaio fotográfico, eu falei... Ok, isso tá errado. Deixa, vai ver uma coisa só. Rolaram mais três e rolaram alguns vídeos. Eu falei, ok, isso tem que acabar. Eu não conheço esse Araújo. Sinceramente, esse cara é diferente, mano. Eu era mais novo, cara. Eu acreditava na justiça. Você é imbecil, hein, cara. Cara, querido, não conheço esse Araújo pessoalmente. O cara tem standard. O cara tem... É, sabe... Eu não sei a palavra em português pra standards. Princípios. É, o cara, ele tem princípios, ele tem escrúpulos. Ele tem um limite, cara. Tá eu não viajando. Sei qual é, mas ele tem. Eu não sei qual é, mas ele tem. Você tá viajando. Imagina o Araújo mais novo aí, então. Cara, eu não posso ter amigos. Amigos, realmente amigos. O Araújo é realmente um grande amigo meu, cara. Que tenha princípios, que tenha escrúpulos. Isso não é algo que uma pessoa... a qual eu gostaria de ter uma amizade real. Isso não é algo pra uma pessoa do qual contaria coisas da minha vida, cara. Meu Deus, cara. Enfim. Se eu quero alguém que tenha escrúpulos, eu vou conversar com um padre, com um delegado. Com a minha amiga da faculdade. Eu vou conversar com qualquer pessoa da internet que vota no Lula. O que tá acontecendo? Não, cara. Princípios. É melhor você corrigir isso, Raul. Estou começando a rever nossos conceitos de amizade, cara. Não, cara. Eu era mais novo. Mas e hoje, cara? O que você faria? O Rato que quer acabar com a amizade com o Araújo porque ele é contra pornografia infantil. rapidão. Vê se o Nerdcast tem isso, arrombado. Não é porque ele é contra, cara. É porque ele interviu. Mano, nós não podemos intervir. Peraí, se eu fosse contra e não intervisse, eu seria a favor. Cara, nós não podemos intervir a respeito das coisas de outras pessoas. Tu é contra, mano. Tranquilo, sai do grupo. Ignora, não é problema seu. A partir do momento que você interviu, você já tá fora dos critérios de amizade. Tá, isso poderia ter sido antes. Antes também tinha certos escrúpulos. Antes ainda era, tipo, um pouco... Não, é... Cara, isso eu tinha, sei lá, 12 anos. Ah, tudo ótimo, então, tranquilo. Tudo bem. Mas é que ele falou que você tem limite, cara. Você tem um limite? Obrigado, mano. Cara, atualmente, eu duvido. Ótimo, perfeito, cara. Aperta a mão aqui, porque nosso amor vai ser eterno. Não, mas tipo, foi isso. Rolou uns vídeos, aí eu cheguei pro administrador do grupo e falei... Mano, isso aí tá meio errado. Ele falou, ah, que isso, de boa. Aí eu entreguei o número pra polícia e pronto, saí do grupo. Caraca! Eu não sei o que é que deu. Eu não sei o que é que deu, pronto. Aí daqui 2 anos o Pedro é caçado por um cara todo tatuado, com o cu arreganhado, falando, você fez isso comigo, filha da puta. Se o cara tá com o cu arreganhado, ele vai falar um pouco mais fino. 2 anos, eu encontro o Pedro e falo, cara, por que você fez isso? O rato que tá gravando da cadeia, ele só tá esperando. Esse é o maior plot twist, a gente nem era amigo, ele só queria se aproximar pra se vingar. Ele só queria vingança. Ai, eu tenho em minha vingança. Cara, isso não é o cast sobre ele, ai, cara. Então, tecnicamente, tá falando sobre hentai, isso aqui, live action. Live action? Que bom, cara! Hentai live action! Ai, ai, ai. Mas enfim, vamos voltar pra hentai que a gente tá pornografia infantil aqui. Mas, sinceramente, cara, se você ver esse cast. Tem a noção de que a gente segue muita filosofia do... Olha, tem a noção de que os crimes já prescreveram, então não tem como você me, não tem como você me denunciar. Tem a noção de que a gente segue muita filosofia do BioShock, cara. De qual jogo? Porque aí depende. Não tem deuses, não tem regras. Fechou? Não, não tem deuses, não tem reis, apenas homens. Tá bom, a minha interpretação do fracassado de porão é que tipo, é a clássica frase do Shakespeare. O inferno tá vazio, os demônios estão tudo aqui. Ah, cara. Então, nessa chamada, né? Bora fazer a baladinha no inferno, então. Você deveria ter dito isso no cast de Devil May, seu filho da puta. Cara, eu proponho todos nós mudarmos pra Suécia e colocar nosso IP de podcast lá, cara. Gente... Baixar hentai.net. Enfim, já falei, o primeiro site que eu conheci para pornografia foi o bucetasgostosas.com. Inclusive eu suspeito que ele tivesse um .br, mas eu nunca lembrei. E tipo, cara, agora o nome do site é bucetas, ele com certeza tem um .br. E tipo, agora que eu parei pra analisar, voltando, eu acho que ele era um site inativo, porque ele sempre tinha os mesmos vídeos. Mas enfim, tipo, eu lembro até hoje que tipo, o comediante ele fez uma análise muito boa de como fazer a pornografia na internet. Antigamente você quis se matar pra conseguir conectar o modem e baixar um GIF, e baixar um, no máximo um GIF via telefone. Com o passar do tempo você conseguiu acessar pornografia grátis no Xvideos. Hoje pornografia vem de graça pra você pelo WhatsApp. Hoje você abre 60 guias e termina a primeira. Cara, hoje é difícil não achar pornografia. Sério, eu abro meu Instagram, é só porn. Tipo, eu vejo. E eu não sei se isso é por minha causa, porque eu vejo o Instagram das outras pessoas, é foto de gente, foto de comida. Não, meu é só pornô. Não, depende, cara. Você segue muito artista pornô no seu. Eu só sigo o Shedman. Só o Shedman, gente? Não, tipo. Tipo, a fala digital, não só desenhista, tipo, é cosplay, erótica, atriz pornô. Não, cara, no Instagram eu sigo 6 pessoas. E só uma, e uma é o Shedman e pronto? É. Caralho. Mas o que, que pega, cara? Vamos seguir a lei do karma universal. Aquilo que você mais deseja, uma hora ou outra, vem pra você, cara. É, eu sigo oito pessoas. Você emana uma aura que necessita daquilo, cara. Então, automaticamente, as coisas vêm pra você. Fala, continua. Ah, aliás, eu tenho, o primeiro hentai que eu vi, eu tenho ele perto do meu coração, mesmo ele sendo uma merda. E qual seria? Qual foi? Mano, é... O plot é, tem um cara e tem 15 garotas numa ilha deserta. Nossa, eu lembro desse! É 15 bichões joga alguma coisa. É. Inclusive, eu lembro da... Mano, eu tenho a abertura na minha... Ela tá tocando agora. Não, mas tipo, cara, você não tá ligado. Tipo, a abertura desse hentai que tô contando agora na minha cabeça. A musiquinha que rolava quando rolava a cena de sexo tá tocando agora na minha cabeça. O efeito sonoro de cavalo toda vez que o personagem tinha uma ereção tá tocando na minha cabeça. Zoite, Hajime Maruyo. Eu lembro dessa porra. Meu Deus, cara. Não tem uma mano, e é um anime não... muito... Mano, é um hentai muito ruim. Eu gostava, cara. Não, eu só queria voltar a esse anime porque eu tem uma legenda que eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Porque fala, essa vai ser boa. Não, cara, é muito besta, porque tipo, é no terceiro episódio, é a primeira com constatação de sexo do primeiro episódio. Que é o cara lá e ele vai atrás de uma garota, que é uma loli, e da mãe dela. Ou seja, o bagulho já tá errado. Eu lembro disso, era o episódio que eu mais... É o terceiro episódio. Tem essas duas e depois tem as robôs. É, tem as robôs e aí no final é a presidente de classe com a menina cientista. Enfim, aí tipo, como é que começa? Começa com eles brincando de casinha. Normal. E aí a MILF lá, ela fala, não, vamos levar isso a um nível acima. E eu lembro até hoje de ler, vamos brincar de casa da boceta. E eu nunca vou esquecer disso. Que legenda é essa, cara? Que legenda é essa? A legenda que eu vi não tinha isso não, mano. Cara, eu li isso e eu nunca... Casa da boceta nunca vai sair da minha mente. Eu não vi isso, velho. Gabriel, eu sinto muito. Não, na boa. Na boa, galera. Ó, se vocês aí que estão ouvindo a gente, que provavelmente vocês vão ouvir a gente, porque isso aqui é hentai, e provavelmente vai ser o maior chamariz pro nosso podcast, por favor, se você tem essa versão legendada de Kizbi Shiroryu, que sei lá o quê, manda pra gente. Manda pra gente, que eu quero ver isso com meus próprios olhos, velho. Na verdade, vocês têm hentai vanilla? Manda pra gente, o meu só que cara. É, o rato que gosta de vanilla, eu não entendo. Eu gosto, cara. Eu vejo vanilla pra ver exatamente o que eu não posso fazer. Não, na boa, o que é vanilla exatamente? Eu só ouvi falar que é Yuri, alguma coisa assim. Normal. Não, porra, é normal. Ah, hentai normal, só isso? É. Nossa. Sabe, em vez de tipo estupro e mind break, é bom você ver um casal tendo alguma coisa. Não. É uma bosta. É, mas é legal você ver exatamente o que você não deve fazer a respeito daquilo. O quê? É, cara, pensa comigo. Você vai ter uma relação vanilla com uma garota? Não, cara. Por que, que você faria isso? Por que você não vai injetar heroína? Peraí, você falou agora do que você não deve fazer. Eu acabei de lembrar que eu tive uma época da minha vida onde eu entrava no baixarhentai.net, abria rentais e ficava procurando erros de português. Isso me rendeu muitos prints bons. Gente, baixarhentai.net. Lembro de uma vez que... Lembra da Milena ou Araújo? Como esquecer? Pra quem não sabe quem é Milena, só vê o cast Web Namoro que você vai ficar atualizado sobre o assunto. Eu comentei algo com ela e, tipo, lancei um mais. Aí ela me corrigiu dizendo que não é um mais, sim é um mas. mas o contexto é um mais. Aí tipo, a gente ficou uma discussão muito longa, aí eu falei, vai ver hentai. E tipo, ela do nada me voltou com um link de um yaoi muito ruim. Onde tinha dois caras peludos, cara. Futa. Sim. Futanai. É, futa é um tópico muito abrangente, cara. Vamos pegar um tópico mais... Pessoal. Antes de a gente sair do tempo Futanari pra ir pra outro automaticamente, eu quero falar uma frase que o Araújo sempre diz com orgulho. Mulher suando é melhor porque não tem pau. E qual é a graça? Não entendi, cara. Não, não, é tem, não tem dúvida. Cara, tem frases muito piores. Isso é algo óbvio. Eu já disse, tipo, por que que trap é bom? Simples. Porque homens são melhores que mulheres em tudo. Inclusive em serem mulheres. Ah, meu Deus. Oh, mas uma pergunta. Você acha que trap é gay? Não. Ah, cara, sinceramente, eu já nem sei mais o que é gay e o que não é. Eu tô só perdido nisso. Um dia eu vou estar numa orgia muito louca e vou estar me perguntando, caralho, cara, qual é o valor de pi? Não, olha, ó. Eu já vi um vídeo sobre isso e eu já fiz essa escala e eu já mostrei isso, que é traps são tão gays quanto mulheres muito fortes. Mas, sinceramente, eu não quero mais discutir isso. O Jimmy me convenceu que não é gay, então eu tô naquele onde... Com uma palavra, o Araújo pode convencer o Rafa a fazer qualquer coisa. Não, eu tô naquele... Pô, quem dera. Vana, cara, onde você simplesmente falou assim, caralho, mano, tu nasce cerca dois dias. Isso não é Nirvana! Isso é Nirvana, cara! Esse é o exato contrário do Nirvana! Isso parece um buraco. Não vejo, olha, cara, problema. Não vejo jogar rede social do qual me afetaria ao ponto de não fazer isso. Gostaria que todas as normas da sociedade. Eu gostaria que todas as normas conceituais, todas as normas, conservadorismo, tudo, vá se fuder. Eu vou fazer isso. Now that escalated quickly. Cara, segundo, como disse um amigo meu, se o meu material masturbatório define minha opção sexual, eu não sei o que eu sou. Teve uma época que eu consumia muito hentai. Tipo, essa época não acabou ainda. É, essa. Não, relaxa, cara. Essa época foi tipo dos 12 até uns 15 minutos atrás. E ela vai continuar a parte do pro do fim do cast. Não, e ela vai continuar até meu túmulo, porque eu não tenho nada que me faça feliz. E tem outro muito bom, cara. Não, mas tipo, é que eu, quando eu comecei a entrar no ramo de Futanari, porque esse é um ramo, não um fetiche que você começa a ter, um ramo, cara. E tipo, é que a maioria dos hentai de Futanari eu vi muito bagulho de exagerar, mano. Porque, tipo, sim, o legal do Futanari é você se manter próximo daquilo que não necessariamente é real. Por exemplo, Futabu, ele consegue esticar isso bem, porque, tipo, tem uma mina com um pau de 40 centímetros. E é grosso pra caralho. Tipo, você consegue esticar isso, mas o foda do resto do Futanari é que ele vai muito além. E aí fica aqueles bagulho forçado, tá ligado? Mas, cara... É isso que te prende. É o mesmo problema. Desculpa, magia, mas é o mesmo problema que eu tenho com a J.Lo Labai. Que ela faz os pau grande, grosso, veigudo pra caralho. Mas, aí, cara, não tinha que eu adoro esses exageros. O próprio Futabu, mano, a magia do Futabu tá em que, caralho, você nunca vai ver um pau daquele tamanho. E mesmo você ver esse cara, ele nunca ia funcionar daquele modo. Mas você vê ele funcionando, você vê aquela arte, cara. Você vê aquele bagulho surrealista, você se prende assim e fala: caralho, mano. Como esse cara pensou nisso? Como ele tá tão à frente do seu tempo, mano? Ele tá vivendo uma nova realidade. Mesma coisa, o que cara, o rato que tá realmente dependendo do Futabu como se fosse uma obra renascentista. Cara, não, é uma obra do Van Gogh, mano. Sinceramente, quando você vê Noite Estrelada, você simplesmente vê Parque dos Girassóis, você, caralho, você pensa, mano, o cara que fez o Futabu tá um nível muito maior do que Van Gogh. Van Gogh não é nada perto desse cara. Não, porque, tipo, pega aquele... Pega aquele hentai Futanari da filha comendo a mãe e as duas têm tetas gigantescas. Aquilo não me dá tesão, porra. É muito fora da realidade. Aquilo é só ruim. Existe isso, cara? Eu nunca vi esse. Sim, ele virou meme porque a... Por causa da famosa fala que eu tinha aqui, só que eu esqueci. A partir de um demo pra cá, eu comecei a ver a pornografia no geral como um tipo de arte expressa, cara, uma arte superior. Porque, tipo, muitas das coisas que a gente gosta e vê estão ligadas com os padrões da sociedade. Mas pornografia não, cara. Você não liga a foda, você só quer ficar de pau duraço. Então você desenha os bagulhos e vai te deixar com pau duraço. Então é o bagulho mais próximo da essência humana. Então quando você vê um maluco desenhando uma mina de 1,40m, capioca de 1,40m, você pode ter certeza, cara, que é aquilo que ele quer. Peraí, a essência humana é ficar excitado? Sim. Você fez essa pergunta mesmo, cara? Eu nem... você não precisa pensar muito, Gabriel. Sim. Com uma visão menos crítica e mais simplesmente apreciativa. Depois que ele emerge em si, mano, eu falei, caralho. Não, cara. Emergency tem que ter um bloco separado nesse podcast. Você já leu, Gabriel? Não. Cara... Ah, mano. Ah, quando eu tinha meu... Perto do tempo onde eu conheci o Araújo, eu mandei pra ele uma mensagem. Cara, estou de pau duro e chorando. Eu vi um anime do qual eu não deveria ter visto. Cara, eu achei que ele tava falando de Otomedori. Gente, baixar hentai.net. Caralho, eu cliquei em C nas categorias do N-Hentai e a primeira da lista é canibalismo. Ah, tá, eu tô com muita vontade de clicar, mas eu não quero. Algum de vocês já gostou de ver gore em Hentai? Nunca. Não. Acho que gore é o meu escrúpulo, cara. Cara, o mais perto foi um hentai de Doki Doki que a Sayori tá com o laço. Ela tá morta. E ela ainda tá com o laço no pescoço. Isso é claramente necrofilia e não gore. Meio que isso é gore, você pensar que necrofilia é gore. Mas tudo bem. Necrofilia não é gore, cara. É tipo necrofilia. É gore é quando você tá com sangue no pato. Necrofilia, o corpo já tá morto, já tá frio, já tá não vivo. Não, mas eu já vi algumas coisas de... Eu já vi algumas coisas de gore porque... Shedman, né? Shedman. Tinha que ser o Shedman. Mano, o começo da carreira... Mano, a early stuff do Shedman é gore pra caralho. Não, não do Shed, do Shag, mano. Ele tinha sites separados pra isso. No Shag ele postava o gore, mas no Shedbase ele nunca postou gore. Não, mas então, o negócio do Shed, de quando ele era o Shag, não tá no World Agora Stage. O Shag se juntou com o Shed, não existe mais o Shagbase, não. Ele entendeu que ele não precisava pagar dois domínios, era só colocar lá e, tipo... Então, eu tô falando do Shed Man, é a mesma pessoa. Sim, no geral, sim. Mas, tipo, mano, o que ele fazia no começo era bem gore. Então, sim, já vi. Mas, tipo, de procurar, acho que só 3-4 vezes. Não, deixa pra lá, então. Pô, pode continuar, qual era o seu ponto? Não, cara, só foi uma pergunta. Eu não quero ser a única pessoa diferente no podcast. Seja diferente, que é da puta. Para de se menosprezar, caralho. Não entendi. Eu falei que eu não quero ser a única pessoa diferente no podcast. Todos nós somos diferentes, cara. Viva a diferença. Uau! Mas não desse jeito. O que, que você terminou fazendo o sonho do Crash? Porque eu achei que seria engraçado. Eu obviamente estava errado. Não, foi legalzinho. Agora vamos pro próximo tópico, cara. Pedofilia. A gente já falou bastante, velho. Não, é que... Eu não sei, cara. Acho que parte da culpa disso é de Kobayashi, porque graças a Lucoa eu voltei a ver Shotacon. Caraca, é verdade, cara. Sinceramente, Made Dragon foi um dos animes que me abriu pra vários universos. Um deles também foi pra Mundo Lolicon. Mas o outro foi pra ver animes Life of Life. Mano, tipo, eu tava... eu lembro até hoje. Teve uma vez que eu tava vendo... A sessão de Lolicon. Tipo, eu só tive dois contatos com Lolicon, sabe? Lolicon puro, sabe? Hentai que tem Lolicon mesmo. Duas vezes no baixar hentai.net. Caralho, sério? Sim, tipo. É tipo, tu falou. Você não viu o Shoujo Ramune? O quê? Você não viu o Shoujo Ramune? Caralho, Rato, que a gente tá na chamada com a Virgem Maria. cara, você é Jesus? Não, eu vou explicar. A primeira foi quando eu não lembro de nome desse hentai. Se alguém dos e-mails me lembrar, por favor, se lembrar, por favor, não me mande, porque eu não quero ver essa porra de novo. Não vai ser alguém do me mande, eu quero ver. Dois, cara, pra gente lembrar. Mas enfim, é, era um hentai que basicamente... Mande e-mail pra gente, independente do que você quer falar. Não tem nenhuma dona, a gente vai se fuder, cara. A gente vai aceitar do mesmo jeito. Enfim, eu tava no... Enfim, eu tava vendo esse hentai, tipo, era um hentai que era basicamente lolicon, só que eram três histórias de lolicon de incesto. Tipo, envolvendo incesto, sabe? De uma irmã se apaixonando pelo irmão. Aí a terceira história eu chorei pra caralho, porque era uma história, tipo, do irmão que voltou da cidade pra ir pro campo, aí a irmãzinha dele, ela disse que o padrasto deles... Eu sei quem tá aqui. Que o palhaço deles ia abusar dela, ela queria dar virgindade pra ele. Depois que eu assisti isso, eu fiquei chorando pro caralho. Depois eu acordei na manhã seguinte pensando, mano, eu chorei pra pedofilia. Que porra foi essa? Não é pedofilia, é 2D. Não, cara, isso tá errado. Isso aí é uma mentira dela. Ela não tinha o palhaço não ia estuprar ela, na verdade. Não, eu tô falando que era disso, eu não tô falando que era verdade. Sim, mas tipo, no final se confirma isso, tanto que o cara vai embora. Vocês realmente estão analisando o plot do hentai? Não, eu tô falando pra ele que ele chorou de trouxa. Não faz o menor sentido ele ter chorado pra isso. Mas eu não chorei porque ela ficou abusada. Eu chorei porque o cara foi embora sem mais nem menos. Cara, ele comeu a irmã dele. Muito mais, tem muito menos disso. Gabriel, você tem irmão, né? Ah, se fuder, Pedro. Não. Então, é só você imaginar a situação. Eu não sei se você tá entendendo, mas eu era um adolescente mais sensível. Se você acha que eu hoje é sensível, imagina eu, 13 anos, sei lá. Mano, você até não saiu nem há 2 anos? Como é que você é adolescente, seu filho da puta? Não, saiu sim, cara. Saiu vindo lá. Gabriel, você quase chorou na fila do Ultraman. Eu vi você quase chorando na fila do Ultraman. Você pode admitir, ok? Na fila do quê? A gente tava no Anime Friends e tava os dublês do Ultraman. O cara quase chorou na fila. Por conta dos dublês do Ultraman? Caralho, mano. Por que você tá fazendo podcast, ô Araújo? Manda um e-mail pra gente xingando o... Pode pegar pesado de preferência. Mas enfim. Aí esse foi o primeiro lolicon puro, sabe? Puro lolicon que eu assisti. O segundo, na verdade, o único que eu assisti, o segundo eu quase assisti, que era o lolicon, que era um que o plot era basicamente sobre o professor que tava molestando uma menininha usando... Não, minto, pera aí, eu lembrei do primeiro hentai que eu vi, nossa, e ele me deixou muito bolado. Qual foi? Era um motorista de ônibus estuprando uma mina. E eu lembro de ter ficado bolado pra caralho, porque tem uma cena que a mina tira a poceta do câmbio do ônibus. Caralho, mano. Nossa, eu suprimi isso na minha mente. Meu Deus, cara! Caralho! Meu Deus, mano! Que porra foi essa? Esse segundo hentai era sobre... o plot da sinopse era um professor que tava molestando uma menininha de menor de idade com um fantoche que ele colocou no pênis. Eu não vou assistir essa porra nem fudendo. Eu quero assistir isso. Mano, eu não vou assistir essa porra, né? Sinceramente. Eu não vou ter estômago pra ver isso não, cara. Foda que eu não consigo não rir disso, cara. Eu também não. Não. Esse eu não conheço realmente. Se você conhece, manda um e-mail pra gente, por favor. Esse eu quero ver. Inclusive, qual foi o hentai mais bizarro que vocês já viram? Enfim, acho que o primeiro realmente bizarro que eu vi... Eu sei qual foi o mais bizarro, porque, sinceramente, eu vi muita coisa animada que é bem estranha, mas acho que o primeiro... Não, pode ser de mangá também, tá, cara? Não, mas eu não vi quase nada de mangá, cara. Acho que o único que eu vi foi foi um shotacon de uma mina de 16 anos que tava abusando de um garoto de 15 que deu uma carta pra ela. E sinceramente, o bagulho mais... Ah, esse hentai é muito bom, mano! que tem a mina estuprando... Nossa, esse hentai é muito bom! A mina estuprando quem? É aquele hentai que tem aquele meme da mina chegando e o moleque mó baixo. Não, tá passando tudo, cara. Fala de novo. Ok, peraí. Mano, é aquele hentai que o moleque entrega a carta de amor pra uma mina e ela é gigantesca e ela estupra ele? Mano, não tô lembrando disso, mas eu sei que já vi essa porra. Não. Mas, assim, sinceramente, esse pergunta da corrente é mais bizarro que eu já vi e tudo mais. E, tipo, não preciso voltar muito, não. Na verdade, eu vi ele ontem, olha aqui. Mas o foda, mano, tem um hentai onde um moleque vai pra uma escola de futanais, ele é brutalmente estuprado por todas as meninas da escola. Sim, eu tô ligado, e elas são gigantescas e gordas. Sim. Mas olha aí, porra, o hentai que eu mandei. Tipo, em cima do hentai que tematizou o... Tá bom, cara, bora pra frente, eu não quero mais livrar disso. Gente, bora pra frente? Não, eu tô falando em cima do hentai que tematizou ele. Não, bora pra frente, eu não quero... Tá bom, o que que tem esse hentai? Não, eu mandei o hentai errado, pera, rapidinho. Ah, você não tem de vontade, não. Não, mandei errado. Vá se fuder. Foi esse daqui, velho. O mais bizarro que eu vi foi o que eu vi ontem, na verdade. Você pode descrever ele? Que eu não quero entrar? Mano, tem um cavalo. Tem um cavalo? Ah, de boa até agora. Não, não é tipo uma centauro. É só um cavalo. Então, de boa. Teve um momento da minha vida que eu curti muito, hein? Não tem que mulher. Eu curti muito, hein, hentai de zoofilia. Não tem mulher. Não, cara, peraí. Eu lembrei. Não é um cavalo, é uma égua, na verdade. Ó, eu lembrei de um erogui, do único erogui que eu joguei. É outro que eu não quero jogar mais na minha vida. É uma porra bizarra do caralho. O plot era basicamente: o cara queria comprar um carro pra namorada. O que ele fez? Ele se afiliou numa casa pra ser mordomo, só que lá descobriu que as senhorias eram um bando de ninfomaníacas e que a partir dali tem que fazer um monte de serviço sexual e tal. Velho, tem. Só pra você ter uma ideia, tem uma cena que envolve uma grávida e um cavalo. Tem cenas que envolvem esquete, tem cenas que envolvem enfiar, botar esperma de volta pela uretra do cara. Ah, não, ai, não, ai. Mano, eu tô de boa com qualquer coisa, mexeu na uretra, ai, não, ai. Mano, é esse nível. Eu nunca mais quero jogar esse jogo na minha vida. Fala. Olha aí, porra. Agora eu peguei o link do Bastion Hentai sem negócio ainda. Sem... Okay. Mano, caralho, você pode... Não, olha a porra do Hentai. Mano, eu já vi. Uma égua, mano. Eu vi. Não consigo entender como o caralho alguém pensou pra sentar e desenhou isso, velho. Por que a égua, cara? Eu não sei se você percebeu, mas tá numa... Eu gostei disso, velho. Alguém me explica. Eu não sei se você sabe, mas a gente tá numa mídia em áudio. É isso que eu ia falar. Descreva o que você tá vendo. Mano, é um cara e uma égua. Só isso, mano. Não tem mais nada. E a égua tá tirando... Detalhe que o bagulho tem 4 páginas. E a égua tá te pensando, mano. E olha que a égua fala. Ela tem um bagulho, ela tá fumando, mano, a égua. Ela manda: outro homem deitou comigo hoje. Este humano me visitou durante a semana que sua esposa e filho estavam longe, escolhendo-me como um animal. O homem solto montou em mim bruscamente em busca de prazer. Enquanto estava dentro, ele derramou em mim o seu sêmen, ou melhor... Caralho, o cara é o Baco. É o Baco Go comendo uma uma égua que tá fumando cachimbo. Meu Deus, cara. Ô, velho, eu não sei descrever isso. Eu não sei descrever porque eu gostei disso. Eu não sei descrever mais nada, cara. Nossa, que susto, eu pensei que a égua era futa... É uma égua, cara. Não dá pra ser futanário. Eu não sei se dá, na verdade. Tá bom, será que existe zoofilia futanário? Como que existe, cara? Cara, se existe... Se mandar um retalho onde o cara come uma égua que fuma, mano. Tá realmente dependendo de vida. Cara, seria mais bizarro se a égua não fumasse. Eu pensei que fuma era depois do sexo. Ela gosta de fazer ao mesmo tempo, cara. Ela tá tão, tipo, não ligando pro que tá acontecendo, que ela só tá, tipo, caralho, mano, esse fumo da mão demais, bate a brisa, é muito boa. Bem, é sexo, ela tem 4 páginas nessa porra, não tem continuação. Sim, cara, é só bizarro. Meu Deus. So what's the point? Por que você vai fazer um negócio bizarro desse só tem 4 páginas? Fazendo umas 30 dessa porra. Cara, não tem aquele hentai que o cara que, tipo, transam com peixes? Não, eu lembro desse! É um peixe que come uma mina, na verdade. É peixe, meu Deus, esse é um peixe que come uma mina gatinho, cara. Nossa. Eu ficar muito incomodado em ver aquilo, velho. Eu não. Ainda mais porque na cena final ele aparece fumando. Gente, baixar hentai.net. Tem algum. Tem qualquer assunto que vocês simplesmente não conseguem e repudiam qualquer hentai? Alguma peça de mídia? Caramba. Por exemplo, pra mim, eu não consigo. Eu não consigo conceber a existência de hentais de Night in the Woods. Pra mim, isso é antissagrado. É um jogo muito bom, mas tipo, mano, o existente. Sério, hentais disso me enojam. Assim como o hentai de Kenyon. Cara, eu não consigo entender hentai de Sonic, pra te falar a verdade. Eu consigo, já vi uns bons. Cara, quem nunca bateu uma pra Rouge? Pra Rouge the Bat? Rouge the Bat é obrigatório. Aí você pode ficar com você, tá? Não, é isso, cara. Eu não sei entender os hentais e aois de Sonic. Ah, isso é difícil. Isso é difícil pra mim também. Não, eu não tô falando de entender, cara. Eu tô falando, tipo, quando você vê, você sente asco e você só quer parar de ver. Cara, eu poderia dizer... Netorare. Pronto, falei. Pode falar. Não ia pra Netorare. Sei lá, cara. Eu tinha um problema até algum tempo atrás com esquete. Esquete... Esquete pesado. Mas, sinceramente, tipo, hoje eu não vejo mais esse problema. Tipo, eu não evitaria ver... Porque depois de Starless, eu fiquei meio dessensibilizado, sabe? Mas tipo... Cara, eu parei de ter mania com sketch depois que eu vi o... Depois que eu vi o melhor vídeo da minha... Sério, é o melhor vídeo pornô que eu vi na minha vida. Que é um vídeo com fetiche de peido, só que é uma Sailor Moon. E tá em Point of View. Depois desse vídeo, eu tô aberto a quase qualquer... Eu tô aberto a quase qualquer coisa. Mas enfim, acho que o que eu não gosto de evitar mesmo é Netorare. Eu não consigo assistir Netorare, cara. Netorare é extremamente desconfortável pra mim. Até mesmo gêneros que, tipo, eu não gosto muito de ver, tipo, sei lá, grupal ou gay. Eu consigo assistir, só que eu não consigo ver Netorare de jeito nenhum, cara. Cara, eu tinha feito aqui no Torai, mas sinceramente, depois que eu terminei com a namorada que eu mais gostei até hoje, eu parei simplesmente de ligar, mano. Foda-se. Se ela der pra um cara gordo e velho, pega outra mina. Não é como se não tivesse buceta suficiente no planeta. O que realmente é verdade, porque existem 7 vezes mais mulheres que... Então, mano, foda-se. Eu tive que ir com esquete, mas tem pra quem andar com esquete que é bom ainda, mano. Não sei, tipo... Aí você vai ter que me passar alguns, porque agora todos que eu vi são ruins. Quando eu penso em, tipo, odiar alguma coisa, aparece um artista e me prova o contrário, cara. É difícil. Eu vou te falar que é assim que funciona o processo com o Shedman, cara. Não, que isso, o sketch é ruim, Shedman. A bestialidade, Shedman. Shotacon, Shedman. Dragões! Mano, aquele do Game of Thrones com o dragão, eu não acredito que eu tenha aquilo salvo. Cara, o Shedman me infectou. Sério, foi por causa de... Sério, Shedman e The Witcher 3 têm culpa de eu ter entrado em questão de hentai de bestialidade. Eles são culpados. Mano, eu lembro que... Tá ligado? É tipo... Tá ligado aquela mina do Web Namoro que eu tava falando no cast? A gente tá falando da baiana? Não, é a outra. É a... Ah, sim, pode falar. Então, eu conheci ela quando ela tava terminando a fase dela de Yaoi. E ela mandava muito bara. Ela mandava muito, muito bara, velho. É muito esquisito. Ah, sinceramente, isso é coisa de garota retardada, cara. Tipo, ela quer forçar a Yaoi pra cima de você. É bem babaquinha, na verdade. Ela provavelmente nem vê aquela merda. Na boa, eu só sei que eu sei dia 8 hoje por causa daquela mina, então vai se fuder, Karen. Você pegou minha ex, velho? Que bosta, hein? Não, ele não pegou ninguém e nós dois sabemos disso. Eu não jogo nem mais Yaoi, vou jogar fome. Claro que você não joga Yaoi, a gente vai transar ainda hoje. Isso é bara. Pior que eu sou bem peludo, cara. E o... 私の中のあなたほどあなたの中の私の存在はまだまだ大きくないことも分かってるけれど、今この同じ瞬間共有してる時間、チリも積もれば大和なでしこ、略してチリツモ大和なでこ。クラクラリクラクラル、あなたを見上げたらそれだけで眩しすぎて、クラクラルクラクラリ、あなたを思っているそれだけで溶けてしまう。神様ありがとう、運命のいたずらでも巡り会えたことが幸せなの。 Ok, mas ok. E o Rapa, tem a frase? Cara, eu tô entre algo como eu gostei de Boku no Pico ou eu gostei de Otomidori. Mistura as duas. Oi? Eu acho que gostar de Otomidori é mais hardcore do que gostar de Boku no Pico. Mas eu gostei dos dois aí, pra falar a verdade. Não, mas eu tô falando, tipo, acho que pra você se exibir mesmo, pra você chocar o público, que vai ser machucante seu Tommy Dore, porque Boku no Pico não tem. Boku no Pico não é demais, cara. Boku no Pico só. Você já viu o terceiro episódio? Não. O terceiro episódio eu admito que é. Meio. Cara, eu li. A gente teve essa conversa. Ele me mandou no Facebook. Cara, eu achava que Boku no Pico era de boa. Aí eu fui ver o terceiro episódio. Nunca mais eu falo isso. Não, trenzinho homossexual da putaria invertida é. Foi quase. Trenzinho homossexual da putaria invertida. Essa vai ser uma das tags. É passar um pouco dos limites, cara.